A comunicação social da Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu divulgou no final da tarde de sexta-feira informações sobre uma ação do Grupo de Diligências Especiais na tarde do último dia 15, quando o 197 diz que denúncia da Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima dando conta de que em uma borracharia localizada na BR-277 estaria ocorrendo uma movimentação suspeita de caminhões que era considerada além do normal pelo denunciante. A noticiante informou ainda que neste mesmo local, há cerca de 2 meses, a Polícia Federal havia feito uma grande apreensão de drogas, armas e munições. Diante dos fatos, os policiais se deslocaram até o endereço informado, onde obtiveram êxito em apreender 17 pneus de caminhão, 4 pneus de caminhonete, 2 pneus de veículos baixos, sendo que o proprietário da borracharia informou aos policiais o nome, o RG e o CPF do proprietário dos pneus. Por se tratar de um crime de contrabando e descaminho, artigo 334 do Código Penal, os pneus e a identificação do proprietário foram entregues à Receita Federal, a qual cabe abrir procedimento de investigação para instaurar inquérito. Vale ressaltar que, do último caso de flagrante da Polícia Federal, o proprietário da borracharia também colaborou com as ações das forças de segurança. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.